Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Vila Cast. Aqui é Joel Suki, eu já caí. E aqui é Neto Maru e eu tenho as pernas curtas. E no episódio de hoje vamos revelar os segredos do Senhor Pinóquio. Correio. E vamos para mais uma semana de mais do Asila Cast. Vamos lá. Olha aí, né? Anunciar que o vencedor da promoção Art Toys e Asilator, que a gente fez na semana passada, né, cara? Isso aí, pontualmente, pelo menos. É. No próximo seguinte, a gente vai estar divulgando aí o resultado. É. O cara que ganhou action figure do Terminator, que a gente tava sorteando, né, cara, na semana passada. Tem fotos no último post. Tem fotos lá, cara. Se você quiser conferir, dá uma olhada lá. Não adianta mais nada, né? Que já tem o vencedor. Não, mas vai que o cara não ganhou, gostou do action figure, ele pode ir na Art Toys e comprar com um preço bem baixo, né? Olha aí, cara, tem o link da Art Toys aí pra você entrar no site e ver o preço, né, daquele action figure. É, e é barato. É barato. E o é barato porque tem desconto do Asileiro, senão seria barato. Ah, sim, outra coisa que a gente quer falar, cara. Se você chegar no Facebook, no Twitter, diga que você veio por causa do Asileiro. Digo, eu sou o 20 do Asileito e eu quero meu desconto. É. Pronto. Essa daí é a senha. É. Pois é. E o vencedor da promoção do Terminator foi o... Os tambores, né? É o Welton Lima, o arroba Welton _ 7. Olha aí, rapaz. Olha aí, nossos parabéns, né? Mais um ouvinte aí premiado, né? Premiado. Com esse aí já são mais de 100, né? Que a gente premia. Com prêmios no valor de R$100 em barras de ouro, né? É, tá aí, ganhou, né, cara? O action figure do Terminator, foda pra cacete. É. Aí a gente vai entrar em contato com ele. Se ele for um cara mais desesperado, ele também pode entrar em contato com a gente, né? Por Twitter, Facebook. Pois é. E aí a entrega vai ficar a critério dele, né? Se ele quiser, a gente manda pra casa dele. Sim. O boneco, não tem problema. Agora, ele é de Fortaleza, né? Olha aí, rapaz. Se ele quiser receber que a gente entregue em mãos, a gente marca aí com ele pra ir lá na Art Toys, ele recebe em mãos e conhece a loja. Olha aí, rapaz. Essa daí é uma boa, né, cara? De todo jeito, o action figure chega nas mãos dele. É verdade. Outro ponto que a gente queria colocar também, cara. Agora... Sim, a parte dos esclarecimentos, é. Né? Pois é, o antigo Nerd Asileitor, que agora não é mais Nerd Asileitor, é Papo de Noob, né? Ele tá com um projeto só dele no YouTube, né, cara? Um projeto totalmente independente do Asileitor. É, porque assim, no programa passado, gerou algumas dúvidas do pessoal. A primeira era essa do Nerd Asileitor, que o pessoal tava confundindo como sendo uma atração do Asileitor, né? Sim. Na verdade, o que o atual arroba Papo de Noob faz, o nosso amigo Noob, ele faz um projeto independente que é dele. Sim, a gente só tava fazendo o trabalho de ajudar o cara a divulgar. Por isso que mudou, em vez de ser Nerd Asileitor, agora é arroba Papo de Noob, até pra vocês diferenciarem. Ele, inclusive, trabalha agora só com vídeos pro YouTube, né? Faz resenha de jogos. Sim, sim. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O antigo Nerd Asileitor, que agora é arroba Papo de Noob, ele, vamos dizer assim, não é parte da equipe fixa Asileitor. Ele tem um projeto independente no qual, como a gente já disse várias vezes, a gente sempre apoia os projetos, o que os ouvintes tiverem a acrescentar e a gente tá apoiando. Exatamente, a gente apoia o que a galera mandar pra gente, né, cara? Que a gente gostar, né, cara? Sim, sim. Lá tem que ter um gosto, não é qualquer coisa, a gente gente vai apoiar. Exatamente. Mas esse aí é um exemplo e continuem acompanhando o cara, ele tem conteúdos legais. E qual é a outra nota de esclarecimento que nós temos a prestar? Pois é, cara, outro ponto que a gente tem que esclarecer pros ouvintes e os leitores do Asila, né, cara, é que o Giovanni Araújo, cara, ele não é o dono da Art Toy. Gerou-se essa confusão, né? Porque a gente falou muito da loja e tal. A gente trouxemos nosso primeiro especialista aí e deu isso, né? O pessoal gostou pra cacete, né, cara, do Giovanni Araújo na participação. Sim. Inclusive, o último episódio foi um sucesso, né, cara, de action figures. Sim, não, nós queríamos aproveitar pra agradecer ao vivo, né, e tanto a Art Toys como o Giovanni. Pô, cara, foi foda demais, cara. Muita gente gostou, foi muito bem baixado, né, cara, ele. Mas o Giovanni não é o dono da Art Toys, quem é o dono da Art Toys é o Fábio, né? Então, se você for no Facebook, no Twitter, você fala com o Fábio, que o Fábio é o dono da loja e diz pra ele que você veio do Asila. Não adianta você falar com o Giovanni e pedir desconto, ele não vai poder lhe dar. Quem lhe dá o desconto do Asileito é o Fábio. É o Fábio. Mas o Fábio é tão gente boa quanto o Giovanni. Se você achou o Giovanni um cara maneiro, o Fábio é no mesmo estilo. É, cara, o Fábio ele é gente boa demais, cara. Porra. E ele tem um superpoder a mais que é conceder descontos, né? Pois é. Esse poder é bom, né, cara? É doido, mano. E agradecer também ao pessoal que acompanha a gente nos eventos, né, cara, que a gente vai, as palestras que a gente vai, que vai nos prestigiar, né, cara, lá. Às vezes o pessoal vai pros eventos só pra ver a gente, né, cara? Cara, a gente ficou muito feliz, a gente participou de um evento agora nesse final de semana, por isso que o Asileito tá atrasando, porque ontem a gente passou o dia inteiro, literalmente, né, de 8 às 8. E a gente passou aqui na cidade. E a gente passou a madrugada inteira na edição, né, cara? Adentrando o dia, né, como vocês podem ver. Mas foi por uma boa causa. A gente fez muito contato. Os ouvintes que tiveram no evento, a gente deu atenção a todo mundo. Acho que foi bem legal. A gente conheceu muitos ouvintes bacana, trocamos ideia. E aí, se você, principalmente você de Fortaleza, cara, não deixe de comparecer a esses eventos e tal que a gente frequenta, porque sempre rola um papo muito bom, né? É verdade, cara. A gente passa muito tempo conversando lá com os ouvintes, conversando com a galera, é bom demais, cara, isso aí. Por baixo, a gente ficou em 5 horas seguidas em pé, só conversando com o pessoal. É verdade, a gente tava com a perna doendo já, né, cara? Mas é isso aí, é com a maior boa alegria. Inclusive, eu acho que tem que ter esse espaço, cara, a gente não pode deixar de agradecer o Jurandir Filho e o Isinobre, cara, né? Agradecer também ao Jurandir Filho, cara, o Isinobre, são dois caras aí que tá ajudando a gente pra caramba, né, cara? Pô, mano, o Jurandir, cara, do Rapadura Cast, fez um merchanzão federal lá da gente. Do meio do nada, Asila. Foda, é isso aí. O Jurandir Filho é do Cinema do Com Rapadura, acesse o Isinobre, a gente não precisa nem dizer, né? O HB Dia, né? É verdade, cara. Não, mas os dois são gente boa demais, né, cara? A gente nunca imaginou, né, cara, que a gente fosse tornar amigos deles, né, cara? Porra, é foda demais, cara, isso aí. Mas a gente agradece muito ao Jurandir Filho e ao Isinobre. Dois caras fodas. Primeiro e-mail, Thiago Icari, 27 anos, João Pessoa, Paraíba. Mas sou natural do Rio de Janeiro. Esse bicho aí tava lá no evento, cara, olha aí. É? Tava, cara, falou com a gente. Conheci. Ah, sim, ele tá com um projeto de podcast, né, também? É, cara. Conheci o Asila Cast através dos tweets do Isinobre, olha aí. E comecei a acompanhar, já que ele foi o primeiro podcast nordestino que eu conheci. Na verdade, tem o Rapadura Cast também, que é nordestino, né, cara? Porque o Rapadura já tá num nível full internacional, né, aí não fica tão regional. Por sinal, também tem um podcast, o CDF Cast. Não é o que você está pensando, o Cueca de Fora Cast, né? Cueca de Fora Cast, cara. É um blog sobre o super-homem. E uma das nossas discussões internas sempre foram a questão de sotaque carregado que possuímos. E meu ponto sempre foi: isso é besteira, o pessoal lá do Asila tem o maior orgulho de ter sotaque como marca registrada do programa, meu, tu é doida. E é o que a gente sempre disse. Ontem mesmo a gente deu várias dicas do pouco que a gente sabe, né, sobre podcast. Exatamente, cara. É a experiência que a gente já tem, né, cara? A gente passou pros caras. E é isso, você quer fazer um podcast e tal, e tem receio por causa da dicção, do seu sotaque. Exato. Isso tudo é aperfeiçoado e melhorado com o tempo, cara. Não deixe de fazer o podcast, não deixe de trabalhar por causa disso. É, não se prenda a isso, cara. Sotaque é o mínimo que você tem que se preocupar com o cast, cara. É, cara, eu já disse várias vezes, sotaque eu acho até legal, dá uma distinção maior no cast. É verdade. Falando no cast 60, meu primo tinha todos os Thundercats. Vixe Maria. Era o primo rico, né, da família. Incluindo o Thunder Tank. Vixe, esse era foda, hein? Não sei se até hoje ele guarda, mas era uma coisa fantástica. Inclusive, se ele tiver guardado e quiser jogar fora, eu estou aceitando doações. É verdade, é o negócio dos classificados do asilo, né? Que foi um sucesso, né? Eu já possuía muitos comandos em ação. Tive uma infância boa e minha família sempre teve condições de me encher desse tipo de bonecos. E hoje em dia não deve ter mais um, né? Viraram farofa todos. Vocês falaram sobre os action figures do Predador, e eu lembrei que esse daqui está na minha lista de desejos. E aí tem um link aí embaixo, né, cara, de um outro Predador Samurai, que também é foda pra caralho, bicho. Tudo com Samurai é foda, um Predador então. É, pois é, né, cara. O próximo e-mail é do André Henrique, 14 anos vagabundo, né, mas 14 anos é a idade vagabundo, realmente. É verdade. Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, Zilatos, tudo beleza? Há algum tempo atrás eu era um cara que não ouvia casts. Olha aí, ele era um cara triste, né? Deprimido. Porém, por meio de um vídeo do Easy Nobre, que ele estava falando sobre casts, eu conheci o Azila Cash. Olha. Assistindo a indicação do Easy de cast sobre histórias de colégio. É, que episódio clássico, né, cara? É, tem um e o dois aí, são muito bons, a gente recomenda. Inclusive, a gente vai deixar o link aí embaixo, né, cara? Se você não ouviu, ouça que é muito bom, cara, esses dois aí. Inclusive, histórias de colégio 2 tem também o nosso amigo Jurandir Filho, né? É um combo. Pois é, tem o Easy e o Jurandir, não perca. Me asilei no cast e assisti a maioria dos casts que me interessavam, gostando mais de histórias de putaria e histórias na casa do Telos, e outro lá sobre o Ricardão Joel Sul. É isso. E tem também esse cast aí revelando o passado de Ricardão do Joel Sul. É. Porém, só fui me tomar coragem para enviar um e-mail agora para contar uma história da minha escola. Ixi, olha aí. É um jovem gafanhoto, ainda novato na escola e tal, não sabiam como eram as coisas na escola nova. Isso aí, todo mundo que passa por uma escola nova passa, né? O cara fica todo deslocado, né? Lá, o cara não sabe. Que as turmas já vêm com aquela galera dela e tal, e o cara tem que meio que se infiltrar, né? Num grupo novo. Que era bem diferente da minha escola antiga, que era uma terra sem lei, olha aí. Ixi, veio do ensino no público, né? Na escola particular. É isso. Ah, não, cara, que é isso. Logo no início, percebi que havia um garoto que era muito malhado. Ah, não, mas malhado pelos outros caras. Ah. Né? O cara era zoado. Sim, né? Pois é, só foi um deslize aqui na leitura. Nem me lembro o nome do malandro, mas lembro que todos o chamavam de porca louca. Ó, por causa da sua barriga grandona. Chivari. Porca louca é um apelido doideiro, viu, mano? É, parece aqueles apelidos dos vilões do Chapolin, né, cara? É, mano. Foi então que um dia a mãe do garoto, a mãe do porca louca, chegou lá na sala falando que ninguém mais deveria chamar ele de porca louca. Pois o filho dela devia ser respeitado e ainda era faixa vermelha em karatê. Que isso, cara? O porca louca era karateca, mano? Se eu não me engano, faixa vermelha em karatê é a terceira. Se não for a segunda, mas eu acho que é a terceira. E aí, né, depois do aviso da mãe dela, inclusive, se você é mãe e está ouvindo o programa, nunca faça um negócio desse com o seu filho. A senhora não sabe o mal que a senhora vai estar fazendo. Pois é, né, cara? Sempre rola essa parada, né, cara? Com a só o que tem é filme americano aí na sessão da tarde pra senhora prestar atenção, que mãe não deve se intrometer nesse ponto na vida acadêmica da criança. E então, antes dela sair da sala, eu gritei, então diga aí, porca ninja. É isso, cara. E aí, né, Felipe? Ele se perguntou: pra que eu fui dizer isso? A mãe dele voltou, incorporou Satanás, quase que bacia. Porém, isso não foi preciso, pois o professor colocou eu pra fora de sala pra ir conversar com a mulher lá que fica na secretaria, né? Que é popularmente conhecida como a diretora, né? Pois é. E eu ainda consegui me safar, hahaha, não sei o quê. Isso aí prova que a malandragem sempre se sobrepõe, né? É, não importa o filme que você assiste, o livro que você lê, se você estiver no Brasil, muito provavelmente a malandragem vai se sobressair, né? Pois é, né, cara? Cassius, 25 anos, graduado em odontologia e atualmente estudando para concurso, olha aí. Por opção, porque é um cara que é odontólogo, né? Porto Velho, Rondônia. Conheci vocês há pouco mais de um mês através do pessoal do Telecast. Olha aí, cara. Telecast sempre nos apoiando, é um dos parceiros do Asilo. É, cara. E um episódio sobre podcasts preferidos. Posso afirmar com plena convicção que o AsilaCast já está no meu top 5 de podcasts. Junto com outros 4 do mesmo nível que não citarei o nome. Olha aí. Fez muito bem. O primeiro que eu ouvi, e um dos melhores até agora, o episódio 5, Profissão Desempregado. Esse é antigo, né, cara? Esse é antiquíssimo, mas é tão bom quanto os contemporâneos, né? Tenho o costume de ouvir os podcasts enquanto estou fazendo algo trivial, que é o que a maioria das pessoas fazem, né, cara? É, cara, extraindo um dente, né, tal, colocando uma obturação. Mas digo que nunca ri tanto quanto lavava um carro. Então vou reservar um dia a maratona AsilaCast para ouvir todos os que eu ainda não ouvi. Tem mais uma coisa. Sei que o Dr. Google poderia me responder, mas eu prefiro ouvir de um nativo. O que significa o termo asilado? Olha aí a pergunta do cara. Asilado, né, cara? É a mesma coisa de viciado. Ou o cara que é fascinado em alguma coisa, né, cara? O asilado, ele é a evolução dos tempos. É. Porque outrora as pessoas eram, quando a pessoa era muito focada num tema, ela teria uma nomenclatura, né? Que o cara é geek, o cara é gamer, o cara é tracker, o cara é otaku. O asilado é uma unificação de tudo isso. É verdade, cara. Você pode ser asilado em qualquer coisa, né? Você pode ser asilado em pão, ser asilado em cachaça, né? Como o Manel era. Por exemplo, atualmente eu estou asilado em Star Wars e plástico modelismo. É verdade, né? Posso ser asilado em várias coisas. Próximo e-mail aqui é do Rodolfo Nicolas, engenheiro mecatrônico. O cara é foda. Ai, caraca, cara, será que o cara reconstruiu o Meca, cara? Tu é doido, mas quando eu tinha 18, 19 anos, era a profissão do futuro, mano. Mecatrônico. O sonho do cara era o cara construir um Evangelion, né, cara? Puta merda, ele tem 28 anos, é de Recife, Pernambuco, mas, na verdade, ele é de Salgueiro. É. Ele é um agente duplo. Vocês falaram em pessoas normais e no bonequinho do Predador. Só me lembrei do cara de Olinda que tem uma fantasia do Predador, bicho. Maria, cara. E a máscara foi feita por um artista que concebeu a roupa para os primeiros filmes. Segue um link com a foto. Eu acho que eu já vi esse malandro aí, mano, sendo noticiado num jornal local Maria, daqui. Não, mas olha aí, dá uma clicada aí no link, mano, pra tu ver a fantasia do cara. Ah, mas eu já vi. Agora eu não tenho certeza se... Caralho, bicho, mas ficou foda demais, cara. Puta merda. O cara olha assim, vixe, meu irmão. Se eu visse uma parada dessa andando na rua, mano, caralho. O cara ficava com medo, né, cara? Tu sabe que com uma fantasia dessa o cara poderia viver de torneios de cosplay, né? Inclusive, se ele ficasse parado, ele ganharia todos os concursos de plástico modelismo, né? Também. Também. E aqui ele completa dizendo que esse cara sai no meio do carnaval de Olinda com essa roupa e só consegue andar uns 20 metros. Pois todo mundo quer tirar foto com ele e fica um para-para da peste. Geralmente ele fica na janela de casa só acenando pro pessoal, né? Deve ser comédia demais, cara. Tu tá aqui andando no carnaval, né? E tu olha de lado o predador na janela. Vixe, mano. Agora era putaria se aparecesse alguém vestido de alien. Vixe. Aí. Ou então se viesse o cara vestido de Schwarzenegger, né? É só esse aí bicho. Era um... Fudeu, né? Bom, confesso que tinha um pé meio atrás com a AsilaCast, porque por achar que seria mais uma das cópias do nosso rival, né? O Himalaia. E de quebra, o primeiro cast que escutei, um leitor dizia que tinha potencial para ser muito melhor do que o Himalaia. Ixi. É, mas tá aí, né? Continuem se distanciando desse formato rival de vocês para manter a qualidade e a graça dos programas. Tu percebe que ele quer dizer que a gente tá melhorando e o nosso rival tá numa decadência zona foda, né? Por isso que tá. Putaria. Mas são os ouvintes que estão dizendo, né? Pois é, eu tô lendo aqui um e-mail. Eita. Inclusive, esses e-mails não são nem alterados, é. Se vocês pensam que são assim. Inclusive, a galera, né, tá lendo o que tá escrito aqui, né, cara? Por ética, quando chega algum e-mail esculhambando a concorrência, a gente nem mexe, que é pra não dar problema, né? Pois é. Thiago Costa, 25 anos, estudante de engenharia de Almenara, né? Almenara. A cidade mais asilada do país. Futuramente a gente vai fazer alguma promoção aqui só com o pessoal de Almenara. Os caras são foda. Fala, asilados, como vocês vão? Desculpem o meu sumiço, mas nos últimos 2 meses foi uma loucura. Não tava dando tempo nem para escrever pro asilo. Porém, sempre arranjo o meu tempo para escutar. E tenho alguns comentários a fazer. No cast sobre vagabundagem, eu imediatamente me identifiquei, já que acabo de sair de um período de vagabundagem extrema. Onde depois que fui demitido, para nossa alegria... Entendeu essa daí, tu? Pegou? Entendi. Eu peguei o acerto, né, que é aquela graninha mais o nosso seguro-desemprego, e resolvi bancar o bom vivan, né? Quem nunca passou 6 meses só na vida boa do seguro, né? É praticamente um treinamento pra aposentadoria, né? Puta merda. Minhas únicas preocupações eram ir para a faculdade e farra depois. Olha aí, escutar o Asila também, né? Sim, escutar o Asila e divulgar o Asila para os amigos. É. Inclusive, durante a semana, enquanto a galera no outro dia tinha que acordar de ressaca para ir trabalhar, eu estava lá dormindo e babando no travesseiro. Sempre me dava um jeito de esquivar quando alguém me oferecia um trabalho e eu tinha o dia todo para ficar atrás de gatinhos na internet. Olha aí, cara. Bons tempos, né, cara? Bons tempos, né? Bom, pena que acabou e eu voltei a trabalhar. É foda, os nossos pêsames, né, o Thiago aí. E por falar em trabalhar, não tenho como deixar de comentar. Quando eu ouvi vocês falarem que um cara escreveu engenharia com J, eu ri muito alto e falei, esse fela da gaita é muito burro. É, o cara, mas às vezes acontece, né, cara? O cara digitando ali na empolgação, né, e tal. Pois, pra minha surpresa, na outra semana, o cara mandou outro e-mail e aí tomei um susto. Era Lucas, meu discípulo. Putaria. Aí nessa hora, né, como ele já tinha identificado o cidadão, ele gritou bem alto: porra, Lucas, manchando o nome da família, mano. Manchando o nome da cidade, né, de Almenara. Pois é, cara. Mas foi um caso isolado, mano. A cidade de Almenara é o maior polo produtores de engenheiros, mano. Todo cara sabe disso. É verdade, cara. Ai, meu Deus do céu, mano. Venha comigo se quiser viver. Entre a esperança e a razão. Estamos aqui em mais um Asila Kev. Aqui é Joel Suki, tô contigo do Abro. É isso. Aqui é o Gondra e lá vai uma poesia dedicada ao Chicanísio. É dito que cada pessoa é única, mas em sua unicidade, Chico Anísio conseguiu mais de 200. Olha aí, rapaz. E acaba esse bicho não sabe porque é que naquelas pesquisas de Facebook os resultados dele sempre dá mulher, né? Aí e aqui é o Neto Maru e o brasileiro só tem 3 problemas: café, almoço e janta. E como o pessoal pediu, né, cara, na semana passada, infelizmente a gente perdeu o mestre do humor, né? Então a gente vai estar homenageando ele aqui, né, cara, do Asila, o Chico Anísio, rapaz. Olha aí. Olha aí. A gente vai contar só as coisas que a Globo não contou, né? Pois é. Mas você pensa que vai ver mais do mesmo, você tá redondamente enganado, você vai ver um lado do Chico Anísio que você nunca imaginou que iria ver. Pois é, verdade. Vamos para os nossos e-mails. É VaptVupt, né? Correio. E vamos para mais uma semana de dois Brasil Caster. Vamos lá. Olha aí, né? Anunciar que o vencedor da promoção Art Toys e Asileitor, que a gente fez na semana passada, né, cara? Isso aí, pontualmente, pelo menos. Pro seguinte, a gente vai estar divulgando aí o resultado, né? O cara que ganhou o Action Figure do Terminator, que a gente tava sorteando, né, cara, na semana passada. Tem fotos no último post, tem fotos lá, cara. Se você quiser conferir, dá uma olhada lá. Não adianta mais nada, né? Vamos lá começar a contar um pouquinho da história do Chico Anísio, né, cara? O cara que é um mestre do humor, né, cara? Muita gente... O cara que botou Maranguape no mapa, né? Muita gente não entende a carreira do cara, né? Por que o Chico Anísio é tão importante, né, cara? Pro humor brasileiro, né? Por que tantos humoristas se espelham no Chico Anísio, né, cara? Pra... Antes desse cast eu não entendia por que o cara se casou 6 vezes, mano. Puta que pariu. Isso só demonstra que o cara ser engraçado pega muita mulher, né? Pois é, cara. É louco, mano. O cara ser casado 6 vezes. Tu já se imaginou tu com 5 ex-mulheres, mano? Daí é pior que esse bicho tinha 2 filhos, né? Por mulher ali. No mínimo, no mínimo. É proporcional ao número de personagens, né, mano? Pois é, cara. É louco. Tu sabe que o negócio era tão sério, mano, que no escritório dele, ele sempre tinha a mesma escrivania, mano. Aí tinha uma gaveta que era meio funda, mano, que ele já usava de berço, mano, pros meninos. É verdade. Diz que vários filhos dele só não teve um, né, cara? Só teve um que não dormia lá nessa gaveta, né? Que sempre tem a ovelha negra da família. Era o seu boneco. Não, mas peraí, o seu boneco era filho do Chico Anísio, mano? Mas... É... Já por causa isso. Do bigode, né, mano? Já vi... Ô, doido, mas só porque o seu boneco era meio pobre, meu, tu acha que não era filho do Chico Anísio? Não, mas eu não sabia mesmo. Puta que pariu. Macho, ó, o cara pra sentar naquele local privilegiado ali da sala, mano, tinha que ter algum esquema. E a cadeira do seu boneco era a única que era virada pro outro lado, né? Era virada pra lateral, né? Pois é, mas é tudo marketing. Isso, olha aí. É porque o seu boneco vinha de escola pública, mano. Aí ele sentava logo assim no canto, que é pra quando desse sinal correr pra cantina pra comer, né? Sistema de cota, né? Sistema de cota. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, o nome do cara, né, bicho? O cara nasceu em Maranguape, né, cara? Interior aqui do Ceará e tal, né? É por isso que a gente tá fazendo esse cast, né, bicho? A gente tá... Não, mas é como diz, a gente... É, não tem como não fazer um cast de Chico Anísio em tom de humor, mas a verdade é que o cara é um grande mestre e a gente fica até um pouco emocionado, né, falando dele. Ah, pois é, cara. E foi a morte do cara realmente foi um peso ali pra todos os comediantes, né? A maioria dos comediantes que faz sucesso lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo é aqui do Brasil. Ceará, né, cara? O Brasil inteiro, né? É, o grande marco do Chico Anísio, cara, antes de mais nada, é isso aí, pelo menos aqui pro Ceará, pro pessoal do Nordeste, ele que, vamos dizer, fundamentou essa cultura nordestina, do cara ser mais engraçado, né, e tal, dele levar ao mundo os humoristas cearenses. E é tipo um polo, né, aqui do Ceará, dos humoristas e tal. Hoje em dia é o maior produto de exportação do Ceará. mas as origens do Chico Anísio, que só o pessoal aqui do Ceará sabe, como é que começa essa jornada? Ah, pois é, o cara nasceu em Maranguape, né, interior aqui do Ceará, em 1931, bicho é velho, viu? Caralho. Será? 1931, aí o cara... Ele... Tem uma polêmica nisso aí, mas depois eu vou contar. Lá O mais incrível, mano, o mais incrível, que ele é a gente acha ele velho, né? E o próprio Chico Anísio parece que lançou a DC Gonçalves, né, mano? Puta, isso é incrível. Ah, mas ele já lançou na aposentadoria, mano. Esse carreira, né? É, pois é, né? Mas ele começou, ele, na verdade, a família do Chico Anísio, né? Não era uma família pobre, né? Era uma família classe média, né, cara? Classe média não, mano. Em 1931, o pai do cara era dono da empresa de ônibus da cidade, mano. Pois é, né? O pai dele era, tinha uma empresa lá de ônibus, né? E era ele que dirigia os ônibus, né? Uma empresa não. O pai dele tinha a empresa de ônibus da cidade, mano. Se o cara não tinha um carro e queria ir do ponto A ao ponto B, mano, dependia do pai do Chico Anísio. Falar com o pai dele ali, cara. Não, mas eles viviam até bem, né, cara? Né, em Maranguape e tal, né? Ele gostava de brincar numa árvore que tinha lá e tal. É, dizer que, como Maranguape não era a capital, 1931, apesar do pai dele ter essas posses e tal, ser considerado como coronel pelo pessoal, Maranguape em si não era desenvolvida, né? Então... Ele era mega viciado em futebol, né, cara? Por causa do pai dele. E o pai dele era presidente do Ceará Esporte Clube, velho. Ui, da carniça. É isso. Sendo que o Chico Anísio, esse bicho disse que era do contra, e esse bicho disse que começou a torcer ferroviário. Ferrinho. Ferroviáriozão, né? Inclusive, cara, o pai do Chico Anísio, ele tinha um sítio lá em Maranguape. E os Porque, enfim, todos os terrenos de Maranguape eram sítios, né? E aí os jogadores do Ceará iam se concentrar lá da fazenda do pai do Chico ali. Ficaram, ia pescar, mano, na lagoa lá perto, mano. Ficava lá, né, fazendo putaria lá. E afinal, 1931, pro futebol cearense, né, é complicado. Ficava fazendo lá o churrasquinho, né, lá com o pai do Chico e tal. O Fortaleza já existia nessa época aí, Gondra? Vamos pesquisar, só um minuto. Não, mas apesar da vida do Chico Anísio nessa época da infância ser uma vida boa, né, e tal, ter um pai empresário e tudo mais, o pai dele trabalhava feito condenado, né, cara? Porque ele dirigia alguns ônibus e tal também, né, transportava carga de um local pra outro e tal, e trazia sustento pra família, né, cara? Apesar de serem outros tempos, né, os tempos que você amarra cachorro com linguiça, né? É como os relatos do próprio Chico Anísio. Naquela época, uma criança era uma criança, né? O cara não tinha preocupação e tal. O cara era subindo no pé de mangueira. Dia todinho, né? Pois é, cara. Não, mas aí teve em 1938, cara, quando o Chico tinha 7 anos, né? A família dele, cara, sofreu um abalozão financeiro violento, não foi, cara? O Ceará perdeu o campeonato, né? E tal. Ferroviário deve ter perdido também, né? Aí você começou a fechar, foi porque chegou a primeira fábrica da Moto Honda em Maranguape. Aí... É, na verdade, cara, a frota de ônibus do pai do Chico Anísio e o local que ele guardava os ônibus pegou fogo na garagem lá. Puta merda, velho. O incêndiozão destruiu tudo, mano. A empresa, a garagem do cara, os ônibus, destruiu tudo mesmo. Morreu ele o trocador no incêndio. Ninguém sabe, né? Vai que tava dormindo, né? Aí ele entrou no ramo de jangada, foi? Não, mas aí o cara, porra, cara, o Chico Anísio conta, né, que um belo dia eles estavam vivendo bem, né, no outro belo dia os caras estavam lá pobres, né, cara. Isso é o ruim, mano, dos tempos antigos. O pessoal disse que não, mano, antigamente tudo era mais fácil e tal, a negada vive melhor, mas essa é uma parada foda, mano, tu já imaginou, mano. Pois é, tu se deita aqui pra dormir, não, eu sou uma pessoa da sociedade e tal, tenho aqui o meu patrimônio, o meu legado pros meus filhos, aí no sou outro o dia... coronel, né, o pai dele. Sou o coronel, e daí no outro dia tu acorda zerado, velho. cara. Sem nenhum tostão, né? Os ônibus tudo incendiado. Porra, mas isso é... Pariu, cara, muitas isso pessoas ficariam loucas, mano, nessa situação aí. Ah, tu é doido, cara. Foi um abalozão violento demais, cara, pra família dele. E a família dele era muito grande? Não, na verdade, esse bicho tinha 3 irmãos, né, na época. Era... Mas em 1931, a família com 4 filhos era considerada pequena. Pois é, né? Verdade. Geralmente o pessoal fazia 15 meninos, né, de uma vez, assim. É pra garantir. É. Pois é, né? Não, mas aí ficou foda, né? Fudeu, a cidade de Maranguá passou um período sem transporte público, né? Pois é, né? Eu podia ir pra canto nenhum, né? Por causa do pai dele. Não, mas aí esse fato mudou a vida da família do Chico Anísio pra sempre, né? E da própria vida do Chico Anísio também, né, cara? Então, aí a família do cara pensou, né? Vixe, meu, o que é que a gente vai fazer agora? É que nem o Manel acordar sem um copo de bebida do lado, né? O que é que eu vou fazer agora, né? Não, mas tu já é mais no outro lado da moeda, mano. Tu acorda de manhã assim pro trabalho, mano. 8 horas da manhã dá meio-dia, o ônibus não para. Passa, mano. E aí o que é que a mãe do Chico Anísio fez? Pegou o Chico Anísio, né, os 3 irmãos dele, vamos viajar pro Rio de Janeiro, né? Vai que lá tem a solução dos nossos problemas. Mas aí como eles tinham pegado um trauma, né, dessa parada de ônibus, não sei o quê, avião era meio complicado, os caras resolveram ir de balsa, né? Os caras pegaram o navio, cara, e foram lá pro 8 dias de viagem, cara. Cara, a gente não vai descrever como é que teria sido a viagem, porque é foda, viu, mano? Porque naquele tempo, mano, não existia nem quebra-mar, mano, na costa do litoral aqui, principalmente cearense, né? Então, os caras devem ter pegado onda de 3 metros pra lá, mano. É doido. Não, depois desse evento aí, né, cara, de que eles tiveram que viajar de navio, o Chico Anísio, esse bicho começou a detestar o mar, né, cara? O bicho não. Ele declarou uma vez que ele não pode ver uma praia que ele já fica com raiva, né? Aborrecido e tal. Eu sei que ele relata que nessa viagem dele ele teve muitos enjoos, né? Do balanço do barco e tal, mas. Eu acho que ele comeu uma raia, aí depois ele soube o que é que os marinheiros faziam com as arraias. É, mas isso eu acho que é lenda, mano. Não sei. Não existe essa putaria da arraia, não. Eu acho que ele pegou uma arraia fresca, viu, pra comer. Foi, né? Fresquinho. Mas isso aí é mito, mano. Sabe por quê, mano? A negada diz que a porra do rabo da arraia queima, mano. Como é que a negada vai fazer essa parada do cara se esquivando do rabo da arraia, mano? Mas vai ver que ele não quer se esquivar tanto, entendeu? Mas ele quer que acerte algum ponto. Não, mas isso aí é migué de cara querendo derrubar o mercado de comércio de arraia, mano. Carne é porque de arraia. Porque tu tem alguém da família que é marinheiro, mano. Admite, mano. Não, pô, é porque carne de arraia é bom, mano. Os caras ficam inventando esses boatos aí pra desvalorizar o produto, mano. Eu não me arrisco. Ver arraia, meu. Puta que pariu. Mas aí, num belo domingo de sol, eis que o SS Anísio desembarca no Rio, né? SS Anísio. Quando eles chegaram lá, né, cara, no Rio de Janeiro, o Chico Anísio logo entrou lá nos colégios, né? Quando ele chegou no Rio, ele também não foi pra qualquer colégio, né? Ele começou estudando no Colégio Ateneu, né? Que pra, vamos dizer, pros padrões da época... Era um colégio bem elitizado, cara. Foi numa aula de francês, que o professor falou algo em francês e ele foi chamar o professor de viado, ó, pelo jeito dele falar. Porque o francês tem aquele jeito já meio abaitolado, né, de falar. O cara foi fazer uma interpretação afeminada, mano. Aí ele foi expulso de sala e no intervalo os colegas dele pediram pra ele repetir. O Bis, né? O cara tava famosão. Só que ele fez o mesmo professor de outra forma. E ele sempre ia repetindo, ia imitando as pessoas, mas sempre imitando de formas diferentes. Foi daí que ele percebeu que ele poderia já começar a fazer variações dos seus personagens. Olha aí. Desde o cara já tava com isso na mente, né, cara? Meio que no subconsciente do cara. E aí, mano, tem um outro fato muito curioso, mano, de convívio social, mano. Porque se você tiverem oportunidade, vocês já viram fotos do Chico Anísio no período da infância? Sim, sim. O cara não era um exemplo de estética, né? Naquele tempo. na própria biografia dele, ele brinca com essa questão da magrinha e tal. E no, nos relatos dele, você percebe que desde criança ele percebe que o bom humor agrega pessoas, né? É, pois é. Vamos dizer que esse tipo de coisa nunca afetou a moral dele nesse sentido. Ele viu que ele já despontava para esse talento, né? Imitação e tal, agradava as pessoas e agregava essas pessoas ao redor dele e tal. É, pois é, é verdade, cara. Inclusive, na adolescência desse bicho, véio, esse bicho é muito parecido com o Manel, velho. É doido, mano. Ele tá dizendo esteticamente, é, né? Não, é, esteticamente. O cara é, o cara é muito magro e tem a cabeça meio quadrada. Bigode, né, também. Ele se espelhava muito no pai dele, que o pai dele sempre, sim, quando tava no grupo de pessoas, ele era o centro das atenções. O Chico queria ser assim quando crescesse, entendeu? Queria ser tão bom quanto queria o pai dele foi. Queria ser empresário de ônibus. É. Não, mas tu sabe por quê, mano? Porque o pai do Chico Anísio tinha bigode e fumava charuto, mano. Naqueles tempos, o cara que tinha um bigode fumava charuto, mano, já chegava se impondo, mano. É, o Chico Anísio, ele nunca foi assim um aluno exemplar, né, cara? Ele passou por esses dois colégios, né? E depois que ele saiu, que ele terminou, ele entrou num colégio interno, né? Um colégio Independência, que também era um colégio meio elitizado, né? Também. É, o que, ele saiu, né? Como tu disse, ele não era um exemplo de aluno, ele foi sendo convidado a se retirar das instituições de ensino. E como uma boa família tava vendo que o Chicão tava tendo essa problemática, né, internaram o cara. O bicho vivia frescando com a galera, né? Vivia metendo pau ali, o bicho fugindo da sala de aula. Porque essa daí, vamos dizer, é uma fase negra da vida do Chico Anísio, porque ele se rebelou, né? Pois? Ele achava que a família dele, por ter colocado ele no internato, tava tipo querendo isolar ele. Ele até conta, cara, que, vamos dizer, no internato ele tinha a folga do final de semana, né? Só que esse bicho ficou tão puto de um jeito que ele, nem no final de semana ele queria sair. É, uma das maneiras que ele encontrou, né, de se rebelar, né, contra aquilo, é, que exatamente, de se rebelar contra o que estavam querendo fazer com ele. Ele até conta, mano, que no colégio lá interno dele, mano, o único cara que também ficava internado 7x24 era um cara chato que só uma porra, mano. Aí esse bicho até comenta, não, eu tenho que aturar ali o fulano, mas eu não quero ver meus familiares, não. Esse bicho bota em letras minúsculas, filho da puta. Baixola nesse bicho aí. Não, só que depois disso, a família dele resolveu colocar ele no colégio Ateneu, né, de novo. Viu que não adiantava nada, né? É, não adiantava, o cara até era se perdendo e tal. E isso aí gerou, vamos dizer, um certo trauma nele até os últimos dias, porque o Chico Anísio ficou totalmente apegado com criança, né? Os relatos que ele conta era que os filhos dele eram direto criados junto dele e tal, o cara era aquele pai totalmente coruja, né? De todos os filhos dele, né, cara? Ele não abandonou nenhum, em todo mundo. E não eram poucos, né? Há de se dizer aí. Pois é, né? Não era 5, 6 filhos, né? O que vinha chegando, ele ia pegando de pé. Ele tinha rivalidade com outro colégio que ele tinha estudado, que era o Lycée Français. É. Né? O Lycée Français, ô. Se a tua mãe, olha, ei, Gondra, se a tua mãe quisesse te matricular no Lycée Français, tu ia numa boa e tal, tu teria algum preconceito? Ia, mas por quê? Não entendi o teu da pergunta. Ah, beleza. Não, véio, sim, tu, mano. Tu percebe que o Chico Anísio, mano, desde esse tempo aí, o bicho já começou com a rixa zona violenta com os franceses, né? Sim. Já percebe, ah, mas esse baitola, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou tocar o terror, não sei o quê. Sim, mano. Aí o Chico ficava puto com os caras que passavam, né? De ônibus, ele ia a pé, né? Pro Ateneu. Aí a galera cantava uma musiquinha assim: Ateneu, São Luís, tira a meleca do nariz. Aí ele ficava puto. bicho rebolando pedra, né, do ônibus e tal. É, exatamente, isso é porque eram outros tempos, né? Se fosse nos tempos atuais, isso aí rolava, era bala, mano. Pois é, né, porque o tempo do Chico ali... Que o Chico, porque era outros tempos, né, naqueles tempos... É. Do Rio de Janeiro, existia a cultura dos clubes, né? Sim. Hoje em dia, por exemplo, você ouve falar do... Aliás, hoje em dia no Rio isso ainda é muito forte. Aqui no Nordeste, pelo menos a gente não vê muito. Por exemplo, Ceará Esporte Clube. É só o time de futebol, né? Uhum. Você entra pra olhar o treinamento do time mal. No Rio, antigamente, acredito que hoje ainda perdure isso, os Atléticos Clubes eram realmente clubes, que você tinha várias atividades e tal, tinha piscina, tinha baile, as quermesses, tinham várias atividades pra comunidade ali que fazia parte daquele clube estar participando. E o Chico Anísio, desde pequeno, ele tinha a oportunidade de... frequentar esses clubes e tal, apesar do que a família dele frequentava mais ser do Fluminense, como o Joel Suc já disse anteriormente, ele sempre teve essa pirraça, ele torcia o Vasco só de putaria, né? Eu quero abrir um parêntese aí nessa observação. É. Ah. Embora seja conhecido de todo mundo que o Chico torcia Vasco, eu tenho indícios aqui que ele torcia Palmeiras. É, não, porra. Era fanático. Pelas próprias palavras do Chico Anísio. Ele era fanático pelos dois, mano. Ele dizendo, ó, já fui apaixonado pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo América, mas meu fanatismo pelo Verdão não morre. Palmeiras foi meu primeiro amor, isso não se esquece. É, não, esse bicho torcia Nigéria. Não, mas o que o Neto disse, né, cara, a família dele entrou pra esse clube do Fluminense e fazia atividades lá, porque ele morava perto desse clube, né, também. É, era o comodismo, era como se... É porque na sociedade de hoje não existe tanto isso, mas, por exemplo, a gente mora aqui todo mundo num bairro e tal, e tem o clube do bairro, cara, que era onde, não, na época, não tinham tantas atividades de cultura e entretenimento, o pessoal se reunia no clube e tal, passavam tempo na piscina, vi uma corrida de cavalo e tal. É tipo aqueles clubes americanos, né, cara? O cara tem várias coisas, várias atividades e tal. E foi aí que o Chico Anísio começou a despertar o interesse dele por futebol, mano. O cara, antes de qualquer na coisa... Na verdade, ele foi aumentando, né, cara? Porque o pai dele já era um mega viciado em futebol e levou o Chico a ser também, né? Ah, mas o cara tem que dar as devidas proporções, mano. É. Tudo bem, o cara era presidente de um clube e tal, mas agora o cara tava frequentando os treinos e tudo do Fluminense, porra. É verdade. Ei, mas o que foi que aconteceu com o Ceará, hein? O cara foi pro Rio de Janeiro e deixou o Ceará, foi? Claro, é, mano. Claro. Naquele tempo, mano, o clube não era o Ceará que é hoje e tal. Era uma coisa, mas aí, macho, minha garagem pegou fogo, eu vou ter que ir por... O cara, mas falou, mas deixa os uniformes aí, né, e tal. Mudaram o Ceará no próximo ao canal por isso, né? É. Tipo, as pra moscas, garantir, né? E tal, porque qualquer cor um incêndio já tem água perto. É. O desejo do Chico Anísio era de ser jogador de futebol, né? Nessa época aí. E até porque na vizinhança onde ele morava, ele já tinha contato com alguns jogadores, até famosos do clube. E eu acho que ele já devia ver como é que se diz, a importância e tal, o diferencial que um atleta profissional tinha naqueles tempos de um trabalhador normal, né? O cara, eu acho que ele já presenciava um pouco de glamour que os jogadores cariocas já tinham naquele tempo. Um dos desejos dele, né, cara? Ser famoso, ser reconhecido, né? Até como o Gondra falou aí, que ele meio que chamava a atenção da galera contando piadas, né? Ali na época do colégio e tal. A gente falando aqui de marinheiro, né? Frescando e tudo. Sim. Mas tem uma curiosidade sobre o Chico, é que ele tentou passar na marinha pra ser marinheiro. Aí. Mas ele foi reprovado. É, essa história é boa. O bicho tirou 20 pontos ali da prova, né? Ali do concurso. Não, mas sabe por quê? A gente comentou no começo do programa, tu falou que ele era de 31, né? Só que no cartório, os caras registravam ele como se ele fosse de 29. É isso. E aí, mano, nesse ponto, a família do Chico Anísio era estiladutel, né? O cara com 16 anos de idade, mano, os caras nunca se tocaram que a certidão de nascimento do cara tava errado. Pois é. Chamou o cara, né, Maria? Aí, no belo dia, tá o cara com 16 anos, chega a viatura lá, ei, bichão, o que é que tu tá servindo? Pois é. Aí ele mesmo conta, mano, o cara com 40 quilos, mano. Só o vem-vem. O cara estilo Manel, né, tá? O cara é estilo Gondra antes de entrar na academia, mano. Aí os caras mandaram o cara ir pro exército. Aí quando ele chegou lá, mano, esse bicho era a piada, mano. Porque, segundo as próprias palavras do Chico, mano, esse bicho era muito magro, mano. O cara com, vamos dizer, 1,60m e 40 e pouquinhos quilos. Só que nessa época, mano, esse bicho já calçava 41, mano. Aí os caras diziam, mano, que quando viu o Chico meio de longe, mano, esse bicho era exatamente um L, mano. Aí o apelido dele no tempo da Marinha era o L. Não, mas aí ele escrotizou também da Maria, cara. O cara. Não, mas deram a dispensa do cara, mas tá doido, né? Os caras levaram ele só pra animar lá e tal. Mas o cara, né? Eu vou te levar lá na base, né? E tal. Aí chegaram lá, o Chico lá bem maguinho, né? Vixe, meu cara, assim. O cara que chegou aí, já vê isso. E os caras da Marinha, né, cara? Os caras, depois de alguns anos, né, quando o Chico ficou famoso, os caras devem ter olhado assim pra ele, olha aí, velho. O cara na plateia gritando, bora L, né? Aí nisso, né, a Marinha deu a dispensa do Chico, né, e tal, e ele continuou naquela pilha de ser jogador e tal. Cara, o cara lá da Marinha só de sacanagem, né, cara? É. Inclusive, o futebol quase, vamos dizer, fez a gente perder o Chico Anísio que a gente tem hoje. Olha aí. Porque a história era a seguinte. Essa história é boa, hein, cara? Essa história é o Chico, essa aí é boa. O Chico e a turma dele de bairro, né? Todo mundo. Inclusive, isso é uma crítica que eu tenho pra dar pra juventude de hoje em dia. Eu acho que hoje em dia não existe mais aquelas turmas de bairro, né? Que a gente pegou no nosso tempo. É, mano, os caras. Hoje a violência não permite. Hoje, é, não, né? Mas hoje tudo é internet, o cara, tudo pelo Twitter e tal. É, meu pai, você que só tem um grupo no Twitter, não sei quantos seguidores, não tem uma turma de bairro. Até o Jota queria fazer uma revolução pelo Twitter, né, mano? Um protesto aí. Cara, tem tanta preguiça. Mas os protestos do Jota a gente deixa pra depois. Pois bem. Aí beleza, né? A turma do Chico ia ter um jogozinho marcado, né? E tal, aquele esquema e tal. Inclusive, a gente já teve nossos times de futebol, né? Também. O Chico tinha aquela turminha dele, né? E tal, de jogadores aspirantes, os caras querendo ter um jogo profissional, né? E tal, aí os caras marcaram um amistoso contra uma outra equipe. Sim, cara. Ele aí jogava no Fluminense, né? Se eu não me engano. Sim, na escolinha do Fluminense. E quando tinha esses amistosos, era sempre uma chance de, vamos dizer, um pouco mais profissional, deles mostrarem o que sabiam, né? E quem sabe ascenderem para um clube profissional. Pois bem, aí os caras marcaram, não, Chicão, a gente vai jogar ali sábado, 8 horas da manhã, mano. A gente marca pra se encontrar lá na esquina e tal. Aí beleza. Pois é, né? Aí o Chico Anísio foi lá com a blusa do Fluminense, bermuda, descalço, né, e tal. Pois é. Porque o cara que chuta bem de trivela tem que chutar descalço, né? E também com o pé que o cara tinha, né, bicho? É doido, mano. Eu lembro que no tempo que a gente jogava, mano, o Gondra tinha um joanetezão no dedão, mano, que era quase outro dedo, mano. Aí dentro. Tá doido, mano. Tinha uns caras que tinham um pé feio, mas o do Gondra era putaria, mano. Nunca jogou comigo, mano. Tá doido, mano. Tu já viu um buracozão que tem lá na garagem do Manel, mano? Vocês fecharam, mano. Foi um dia que o Gondra errou o chute da bola, mano. Caralho, o calo dele era federal. Pois é, os caras marcaram, né, e tal. É. Só que aí, mano, os caras erraram, mano. Os caras disseram pro Ficão que o campo era num local, só que na verdade era em outro, mano. O amigo dele tipo, ei, mas mudaram o local do jogo, não sei o quê. Vai ser lá no campo da outra rua, mas tu vai ter que jogar calçado, mano. Os caras já estão com as canelas tudo roxa aí, não dá mais não, mano. Os caras disseram que se for pra tu jogar descalço, ninguém joga não, mano. E aí o Chico, ele voltou pra casa, né, pra pegar a chuteira e tal, né, beleza. Não, ele armou o esquema, ele disse, não, mas quando a negada chegar, a gente volta lá por casa, eu boto meu... É, mano, o Kixute, né? Que era o profissional naquela época e tá, a gente joga, beleza. Aí que entra o lance do destino, né? Puta, mas aí que foi foda, cara. Esse bicho vinha chegando, né? E tal, a irmã dele ia saindo com um cara, né? E tal. Sim. Ele meio desconfiado, ele falou: não, mas pra onde é que vocês estão indo? A gente vai ali na Rádio Guanabara tentar um teste pra radialista. Olha aí, cara. Naquela época o rádio tava no auge, né? E tal. Tava o bombando, pensou, né, cara? Ali naquela época. O Chico Anísio passou uma mão no queixo, ainda tá aí. Eu vou tentar essa aí, né? Ver o que é que rola e tal. Não, na verdade, ele nem decidiu nada, né, cara? Ele só passou a mão no queixo assim e tal. Aí ele disse: não, mas peraí, que eu vou acompanhar vocês até essa rádio aí, mano. É meio perigoso aqui, né? Não sei o que. Será que ele tava pensando que o cara queria dar uns pega na irmã dele, né? Vai que é, né, cara? Ela vai falar em outro microfone, né? A piada do rádio, né? aquele velho jargão de radialista, né? Puta merda. Ali na rádio, né? Ah, o Chico como é, mano? Dá pra ir que eu acompanho você. Ele vinha passando aí, só escuta de relance e pega no meu microfone, né? Aí o Chico acompanhou eles dois, né? Boca no trombone, né? E aí o Chico decidiu acompanhar os caras, né, até a rádio. Chegando lá, mano, na rádio, a irmã dele fez o teste, né, e tal. Aí o outro malaca que tava com eles fez o teste também pra Rádio Guanabara. E aí a atendente lá disse assim, né: próximo, véio, pode ir lá. Aí apontou pro Chico assim, né. O Chico assim com a blusa do Fluminense, né, descalço, né, e tal. Ah, mas não vim aqui, não, mas faz aí o teste aí, não sei o quê. Aí quando esse bicho foi, ele passou nos testes. Passou nos testes lá e os caras não passaram, né? A irmã dele. O outro amigo da irmã dele, né? A irmã dele não deve passaram. Ter ficado muito puta, mano. Passaram pra... não, mano. O Chico foi um dos precursores dessa putaria de empata foda, né? E ele passou em segundo lugar, só perdendo pro Silvio Santos, que ficou em primeiro lugar. Não, mas isso aí é uma das histórias mais fodas que tem, porque se tu pegar pra analisar, a gente ainda não fez um cast sobre Silvio Santos, mas o Silvio Santos, mancha, ele sempre foi um cara preparado, mano. Né? Pois é, cara. O Silvio Santos ganhava a vida com a narrativa dele, né? Aí, desde o começo, né, da vida do cara, era assim. E olha a caneta! Aí, meu, a primeira imitação boa do Gondra, velho. Mas o Chico Anísio, cara, ele tava lá no repente e tal, o cara não tinha tomado nem o suco de laranja, né, pra dar o... Dar o suco de limão, né, pra aquecer a garganta e tal. Pois é, mano, o cara chegou lá e tal, falou as frases, tirou segundo só perdendo pro Silvio Santos, bicho, o cara foi foda, mano. O Silvio Santos naquela época já gritava: quem quer dinheiro? Não, mas aí... E aí apareceu dinheiro pros caras aí. E é por isso que eu acho que a irmã dele não passou, mano. Porque nesse dia aí devia estar uma concorrência zona foda, mano. É foda, né? Se duvidar, nesse dia aí o Raul Gil também não passou. Chacrinha, né? Chacrinha. É, mas daquela época ali o bicho pegava, mano. Rádio não era brinquedo nem nada, não. É Galvão Bueno, né, mano? É, mano. Galvão é pai. Mas aí devia ter sacanagem demais, cara. Porque o Chico Anísio chegou lá com aquela blusinha do Fluminense, descalço. Aí quando ele entra lá, cara, pra fazer os testes, aí tá lá o Silvão lá de paletó com o microfone na garganta, animando a galera. Aí ele, vixe, velho. Com esse bicho aí não dá pra competir não, né, cara? E esse era um momento foda de se existisse uma foto, né, mano? É. Esses dois bichos na espera, um encarando o outro assim. Puta merda, tá, deve ter sido um momento foda, cara. Eu, aquelas fotos em estilo UFC, né, cara? Puta que pariu, Silvio Santos e Chico Anísio, cara. Não, mas aí ele entrou, né, cara, na rádio também, depois de um tempo, né? Isso aí que era o bom da história, mano. É. Porque nesse tempo você podia trabalhar sendo menor de idade. Exato. Aí ele fazia várias funções, né, cara, lá ele era radialista, comentarista de futebol, o bicho era tudo, até o chão ele devia varrer, né, lá. É porque, inclusive, no Azileito, a gente adota essa política aí, mano. O cara, quando é contratado, se ele tem aptidão pra fazer qualquer coisa, ele já tá intimado a fazer, né? Com o Chico Anísio deve ser o mesmo jeito. Cara, não, mas tu fala bem, então, mas o que mais que tu faz? Não, eu gosto de futebol e tal, sei ler, escrever e varrer o chão. O cara, ah, beleza, então tu vai ser radialista, comentarista esportivo, redator e vai varrer aí quando a negada não tiver. Aí ele fazia uns quadros pra um programa. Verdade, começou... esse bicho fazia era tudo, mano. Tá doido. E ele começou a encerrar o tal programa, entendeu? Aí o cara, vixi, Chico se garante, ó, vou puxar ele pro humor. Aí ele deixou de ser um Tarcísio Meira, aí foi pra comédia, né? Pro show de humor. A versão que o pessoal do Ceará sabe é mais completa, mano. Porque é o seguinte, é... Até onde tu disse é assim mesmo. Não, e tal, ele foi ator e começou a encerrar, ó, o programa do cara, que é um grande ator, não vou... Aliás, a maioria desse pessoal que o Chico Anísio trabalhou na rádio, a gente não vai dizer, porque são todos nomes compostos e é nome de muita gente. Aí pra não errar, a gente vai omitir todos. Mas beleza, ele começou a encerrar o programa de um radialista famoso, o mais famoso na época, nas palavras do Chico Anísio. Só o que é que acontece? Fora isso... O Chico Anísio, ele sempre foi um cara gaiatão, né? Então ele era cearense e tal. Cheio das putarias, né, cara? Exatamente. Tipo, o cara era cheio das putarias. Era do balacobaco, mano. Pois é, mas aquele costume que ele tinha no colégio de imitar a negada, ele levou pro ofício dele, mano. Então quando ele não tava gravando, então ele tava esperando alguém gravar, ele começava a imitar os outros radialistas, né, e tal. Aí ele fazia um tique, fazia o cara meio torto e tal. E a negada tudo rindo, ah, não sei o que, Maiana e tal, entrando no meio da putaria, negada fazendo hora e tal. Aí o Chico Anísio já pegou aquela frama de engraçaralho, né, e tal, vixe, mano, Chico Anísio aí, bicho, é comédia e tal. E naquela época, que já existe um humorista muito famoso, que era o José Vasconcelos. E esse aí é velho, viu? Não, esse aí, meu amigo, se você achou o Chico Anísio é velho. Aí o que acontece, o José Vasconcelos, ele já fazia imitações profissionalmente, mano. O cara já era bom. E os caras da rádio conheciam o José Vasconcelos, o próprio Chico Anísio era amigo dele. E os caras, pai, Chico, tu imita melhor do que o Zé, mano, e tal, por que é que tu não vai pra esse lado do humor? Ele, não, mano, que é isso, não sei o que, eu sou radialista e tal, eu gosto e tal, mas é só uma coisa light, não sei o que, é só pra desestressar, beleza. A Rádio Guanabara não tinha essa linha de humor. Ela começou a ter, ela, não, mas tá aí que a gente vai investir humor agora, mano. Essa parada aí de sitcom americano e tal, tá dando dinheiro, a gente vai fazer humor. Como toda rádio que se preze, ela abriu o edital pros funcionários, rapaz, a gente vai trabalhar com humor. Abriu o edital. Pois é. A gente vai trabalhar o humor. Quem quiser participar, vocês escrevem o programa pra gente. A gente vai dar uma analisada. E beleza, seja o que Deus quiser, né? Aí tá certo. Aí o Chico, com aquele dedo na cabeça pra negar, diz que eu sou engraçado, eu falo bem, o humor tá pagando melhor, né? E tal. Eu tô precisando trocar o carro. Eu vou arriscar. Ele passou numa bodega, né? Estilo Valdeci ali. O bicho veio. Comprou aquele cadernozinho pequeno e tal. Pois é. E começou a bolar o show dele. Aí, não, mas eu imito o cara assim e tal. No final, ele conseguiu fazer 3 programas, olha, né? Aí. Ele submeteu os 3 programas à rádio, né, e tal. E como o cara já era fera, os 3 programas dele foram aprovados. Pra tu ver, né, cara? O cara... cara já começou ali a desenvolver a veia humorística do cara, né, bicho? Ele chegou num ponto, num nível tão alto, mano, de elaborar programas, que o programa começou a ser apresentado... Não, ser requisitado vários dias, todo dia da semana, pra ele apresentar um programa diferente. E ele começou a escrever pra todos esses dias, entendeu? Não deixava de trabalhar um dia da semana. Olha aí, bicho. É, pra tu ver como, como a genialidade, como a veia humorística do cara era tão forte, meu. O cara era tão bom do jeito que realmente não tem como o cara não pegar referência com ele, cara. E aí que já começa a apontar a genialidade dele em cima disso. Nessa época, cara, o Chico Nunes era um cara novo, mas ele não tinha 30 anos de idade. Ele já, vamos dizer, o cara sem, só com a experiência do dia a dia, conseguiu montar 3 programas de cunho humorístico. Como o Gondra disse, ele passou a ser um cara altamente requisitado na Rádio Guanabara, justamente por isso, cara. Se você pensa que hoje em dia, que tá na moda, essa tarefa do cara fazer um texto sério com aquelas piadinhas inteligentes e tal, o cara ser o descoladozão, Chico Anísio já fazia isso há muito tempo atrás, cara. É, e ele criou os 3 programas, né? O Show Ping Pong, o Cine Art Palacinho e o Teatrinho Bering. Teatrinho Bering é o meu favorito. Mas desde essa época o cara já trabalhava com gente famosa, né, cara? Um dos caras que ele trabalhou aí que era famosão na época era o Grande Otelo, né, bicho? O Grande Otelo é o que é o Michael Jackson alguns anos atrás, né? Aí é como vocês disseram, né? E nessa época já começavam a surgir alguns personagens do qual um bem famoso, né? Que é conhecido até hoje. Quem? Quem? Ah, vai, Gondra, fala aí, tu que é o que imita ele melhor. Inclusive, ele tinha um jargão que ele encerrava esse quadro, esse programa assim, ó. Vai comendo, Raimundo, quem mandou tu vir do norte? Ele encerrava assim, entendeu? Putaria, mas o cara criou a escolinha do professor Raimundo, cara. O professor Raimundo foi o primeiro personagem de sucesso do cara, né, bicho? Sim, porque, cara. O bicho ficou até hoje, cara. Puta merda, cara. Não só o primeiro personagem de sucesso, como foi o primeiro que ele criou. Foi o primeiro que ele criou. Coincidentemente. O cara devia ter um carinho especial de nós, cara, por esse personagem aí, porque, cara, tu é doido, não tem quem... Quando você pensa em Chico Anísio, cara, já vem a imagem do professor Raimundo na cabeça, bicho. É foda, né, esse aí? Pois é, cara. Não tem nem como o cara não relacionar, velho. Só que naquele tempo, o quadro do professor Raimundo não era muito bem como o quadro que a gente tem hoje, né? Era na rádio, era... né? Era na rádio. Isso. Na rádio era aquele esquema mais armado para as piadas, vamos dizer, surgirem de maneira mais espontânea. Que era o professor, né, Chico Anísio, e ele trabalhava com mais outros 3 humoristas que são famosos, mas eu não vou dizer o nome também. E vamos dizer, era o aluno, o CDF, o aluno relapso e o aluno malaca, né? Pois é, né? Não, mas depois de um tempo eles adicionaram um novo, né? O desconfiado. Não se tem como... a gente fosse a escolinha do professor Raimundo, o Gondra era o desconfiado. É isso, mano. Só me atacando, mano. É porque, assim como na escolinha do professor Raimundo, esse programa aí, esse cast tá tendo muita escada pra coisas contigo, mano. Por isso que... Ah, sim. Pois é. Esse quadro do professor Raimundo, ele era. Encerrava um programa, né? Chamado Balança Mas Não Cai na rádio. Na Rádio Guanabara, né? Pensei que era o programa Silvio Santos. Que inclusive eu não sei porque que não criaram ainda uma Universidade do Humor aqui em Fortaleza, né? É verdade, cara. Toda competição que tinha, aquele show de calouros, ele participava, entendeu? Aliás, não era pra ser ator ou locutor, era pra ser comediante mesmo. No primeiro concurso que ele participou, ele tirou o primeiro lugar. Ah. E assim foi, ele foi participando de outros concursos de calouros. E toda vez que ele participava, ele sempre saía campeão, entendeu? E era aí foda, chegou uma... era foda que na época o Silvio Santos também participava, né? É esse, mas era bicho. Categorias diferentes. Aí chegou uma época, o cara é tão bom, que chegou uma época que nenhuma competição mais estava aceitando como participação a dele. É. Porque não chamava atenção para outros candidatos, é, só tipo, para ele. É tipo os campeonatos de arcade, meu, que tinha por aqui pelas locadoras daqui. Meu. A gente tem um cara aqui do bairro, meu, que o bicho era o monstro do The King, né, o Marcinho. Que é que a galera ali dos arcades fazia? Ah, mas tu é doido, tu não pode participar desse campeonato de The King não, que tu é bom demais. Meu. Tu vai ganhar ali da galera, não sei o que, pode não. Isso aí pro marketing de um Chico, mas já era muito bom, mano, porque o cara era tão bom que não podia mais participar desses concursos de calor amador, mas os caras, não, mas tu já é profissional, mano, vai atrás de outra coisa aí e tal. É, levando isso pro meu ramo, mano, é como se o cara fosse o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Do fisiculturismo. É, e aí é um slogan bom, o Arnold Schwarzenegger do humorismo, né? Ou o Steve Jobs do Ceará, né, cara? Aí nessa pegada já tava mais do que evidente que o Chico Anísio era um profissional respeitado e tal. E o entretenimento, ele tava mudando, né? Sim. As televisões já começavam a se popularizar como um meio de entretenimento interessante, né, e tal. E já começavam a existir as chanchadas, né, no Brasil. Pois é. A galera já tá começando a relacionar aí. É o momento que o ouvinte já tá depois da meia-noite, o cara pode começar a baixar o nível, né? Mas as chanchadas, cara, eram aqueles quadros que as emissoras de TV brasileira, eles pegavam os quadros de humor, os sitcoms americanos que já estavam fazendo sucesso e tal, e eles faziam uma adaptação bem humorada pra situação que o Brasil tava naquele momento. E o Chico Anísio, como já tinha muitos personagens e tal, já tinha um cartel aí de premiações com humor grande, ele começou a despontar nessa área e tal, fez algumas chanchadas e tal, começou a ficar em evidência, né? Até que a TV Rio chamou ele, e como ele já tinha um arsenal bom de personagens, a negada queria economizar, os caras pensaram, não, mas a gente contrata o Chico Anísio, que aí a gente paga um cachê e vai ter um programazão de uma hora, né? É. É, pois é. Ele foi contratado pela TV Rio, né, cara? Na época. Sim, sim, TV Rio, com um título fantástico de Chico Anísio Show, né? O programa do cara. Que é como se fosse aquele programa, cara, do Chico Anísio, né? Todo nome. Nem fosse... TV Xuxa, né? É como se fosse aquele programa do Chaves, o Chesperito. Sim, sim. O programa do Chico tinha vários quadros, né? Ele levou, inclusive, a escolinha do professor Raimundo, né? Já nessa época aí do Chico Anísio Show. E aí a galera começou a gostar, né? Ali a TV Rio e tal, não sei o quê. E aí as TVs, cara, começaram a brigar pelo Chico Anísio, né? A TV Excelsior, na época, comprou o Chico Anísio, né? O programa do Chico. E a Tupi, que era famosa na época, também trouxe o Chico pra ela. Né? É isso, mano. Clonaram o cara, mano. Eles como compraram, é que ele, né? Como é que ele foi comprado por duas emissoras diferentes? Não, mano. Velho. Ele comprou um personagem, né, de um... Não, porque assim, ele tava com o programa dele fazendo sucesso e a galera começou a brigar por ele. E quem dava mais levava, né, o Chico Anísio. Porque o Chico ali não era besta, né, velho? Ele falava que era parada de o salário, ó, do sei o quê, só pra, tipo, chamar ali a galera, né, pra comprar ali o programa dele. Mas aí a Globo chamou o cara, né, porque a Globo naquela época, ela tinha essa putaria de, não, mano, quem é que tá fazendo sucesso? Sucesso aí na área tal. É o fulano. Chama o cara pra cá. Ela sempre teve essa política, né, cara, de... Eu pago o dobro. É. A galera tá fazendo sucesso lá, não, é? Vixe, mas chama o cara aí, velho. Hoje em dia a Globo não faz mais isso, não. Quem faz é a emissora lá da igreja. Inclusive tem um personagem muito bom do Chico Anísio, um dos que eu mais gosto, que é o pastor. e o Chico Anísio levou o Chico Anísio Show pra TV Globo. E aí o bicho ficou lá por muitos anos, até ele morrer, né, cara? Não, mas ele vale o salário dele, mano. Porque tu sabe que naquela época, o que dominava a televisão era o Pantanal, né? Porque a televisão, ela sempre reflete o momento histórico-cultural que o país está passando naquele momento, né? Então, nada mais justo que Pantanal ser o líder de audiência, né? Dona Beija, né, cara? Pois é, aí o que acontece? Quando o Chico Anísio, ele foi pra Rede Globo, ele começou a rivalizar na audiência, mano. Aí, vixe. O Pantanal dominava e tal, os caras desesperados. Os caras, vixe, mano, peraí, mano, do Chico aqui tá começando a rivalizar. Ó, ganhou aqui um dia, ganhou outro ali do Pantanalzão. Só o cara, vixe, mas esse tal de azambuja aí, bicho, é massa, mano. É doido, mano. O Pantaleão ali, mano, comendo de esmola. Mas isso era só no sábado, porque o Chico só ia ao ar aos sábados. E o bicho roubava a audiência da novela da semana toda, né? Tinha as reprises, tá ligado? Aí a Globo, vixe, o Chico ganha do Pantanal, então a gente vai começar a fazer o programa diário. Aí foi que botaram o programa do Chico no finalzinho da tarde. Depois da Malhação. É. Antes, ele era transmitido lá pra final de noite, né, aos sábados. Que era putaria de bairro, ali da época. O professor Raimundo chamava os caras de baitola, mano. Ali no horário do programa, meu cara. Não, mas isso é normal, pô. Hoje em dia, um dos maiores programas de humor que até pouco tempo passava no domingo, o cara chamava de baitola numa boa, mano. A baitola não é um xingamento, assim, não, mano. O cara não ofende a moral, não, mano. O cara tá só tendo a expressão dele, mano. Baitola não é uma palavra regional, não? Baitola é o homossexual. Não, mas o homossexual chato, mano. É? Porque a opção sexual do cara, mano, o cara não tem nada a ver, não, mano. É verdade. Agora o cara tem uma opção sexual diferente, ainda é aquele cara mal e tal. Aí no Nordeste costuma se chamar esse indivíduo de baitola. Tu sabe que baitola tem uma origem meio que engraçada, né? É, a gente já contou a origem nesse programa, inclusive foi o senhor que contou essa origem nesse programa, se você não se lembra. Eu? Foi. Foi eu. Foi você. Foi alguns programas passados aí. É. Eu tenho certeza que não fui eu. Foi, fica aí o quiz show do Gondra. Se você descobrir qual foi o programa e postar aí nos comentários, o Gondra vai lhe dar 3 aulas de personal trainer totalmente gratuito. Opa. Na Rede Globo, né, cara? O Chico Anísio fez a vida dele, né, cara? E a dos filhos dele, né? Porque ele empregou quantos parentes ele pôde e quantos parentes pediram pra ele, né? A maioria, né, cara? O Niso Neto, né, trabalhou com ele. Agora que vocês falaram, o Seu Boneco, bicho, puta merda, cara. Seu Boneco, mano. Tinha um outro personagem da Escolinha, não sei se tu se lembra, que ele fazia o papel de um delegado. É. Era filho dele também. Na verdade, eu acho que esse é o Niso Neto. Ele... Não, mano, o Niso Neto é o cara certinho, mano. Sim. Era aquele que ele acertava e nem tanto, mano. Nem tanto. Ele ficava ajeitando a sobrancelha. O que eu tô dizendo, era aquele que ele chamava o cara, esse bicho de polícia, P-U-L-I-C, cidriga, autoridade máxima. Você lembra desse aí? Eu lembro desse aí. Tem aqui uma foto do cidadão, ele é um dos meus personagens favoritos aí da Escolinha, clique se você também era fã desse cara. Olha aí, dá uma olhada nesse bicho aqui. Inclusive, ele também é o favorito do mestre. Taria. Polícia. Pois é, cara, o Marcos Palmeira é sobrinho do Chico Anísio. Que é isso, cara? Puta que pariu. Cara, a gente não vai dizer a lista e tudo, mas o Chico Anísio fez certo, mano. Era uma família talentosa e aparecendo uma vaguinha aqui e tal, o cara botava um filho dele. Meu Deus do céu, cara, até os sobrinhos, né, desse bicho. Isso aí, cara, eu acho também que serve pra desmistificar um pouco, porque muita gente, na morte do Chico Anísio, eu ouvi muita gente dizendo isso, ah, mas o Chico Anísio era um cara fantástico e tal, a Globo congelou o cara, não dava o espaço devido e tal. Só que na minha opinião, pelo que eu estudei, a história do Chico Anísio pra esse programa e tudo, e pelo que, como eu já disse, todo cearense conhece da história do Chico Anísio, cara, o Chico Anísio, eu acho que ele sempre foi muito grato à Rede Globo de televisão, cara. É, inclusive ele pediu pra cinzas dele serem espalhadas, né, pelo programa. Exatamente, cara, tu acha um cara que não tem uma realidade, não tem uma história de amor e tal com o ambiente de trabalho ia fazer um negócio desse, cara? É doido, bicho. Eu não sei pros outros, agora eu acho que o Chico Anísio sentia na Rede Globo realmente como se fosse uma casa dele, cara. É, mano. E ele lá, ele tinha a liberdade que ele precisava pra criar todos os personagens dele, né? Sim. E executar e tal, que a Globo sabia que o cara era bom, né, cara? Não tinha ideia, realmente deu espaço pra ele. E deu espaço pra vários humoristas também, né? Sim. E é o que eu acho. Se o nosso humilde cast não ficar claro, e você ainda acha que a Globo foi sacana com o cara, não sei o que, pilantra, dê uma estudadinha, dê uma olhada a fundo, que eu acho que, apesar dos pesares, a Rede Globo e o Chico Anísio tem uma história bonita. É, o Chico Anísio, cara, na época do professor Raimundo, da escolinha, foi ele que criou, né, esse formato de programa de escolinha e tal, não sei o quê. Que a negada copia descarada. E era um programa sem apelação, né? Porque você vê hoje em dia que existem outras escolinhas, mas sempre com aquele teor sexual, né? É, das mulheres todas nuas. A escolinha de hoje em dia, 40% do elenco é as gostosas, né? No máximo, na escolinha do professor Raimundo, o cara que tinha era aquela velha lá, mano. Catifunda. É. Sei lá. Focada também, né? Bota aí no Google, mano. Catifunda. O máximo que tinha era ela, né? É aquela do beijinho, beijinho, pau, pau, né? Tá merda, cara. Do charutão, né? Então. É, o Chico Anísio abriu tantas portas para tantos atores conhecidos, que a gente pode citar como um deles, Tom Cavalcante, né? Pra quem não sabe, é o Zacarias. Que é isso, cara? O Mussum. E mais recente. Isso é um sacrilégio, né, Twini? Tu expõe a identidade secreta do Zacarias, mano. Vixe, mano. E mais recentemente, né? A Heloísa Perissé, Ingrid Guimarães, olha aí. Claudinha Rodrigues e Nairon Barreto, né? Pra tu ver, mas é por isso que. Nairon Barreto, onde você quer esse bicho, não? Não, mas todos esses humoristas, cara, tem uma ligação ali com o Chico Anísio, né? O Jô Soares, né? Tem uma ligação com o Chico Anísio. O Golias, né, cara? Puta merda, cara. Quase todo mundo tinha ligação com o Chico. Foi na escolinha que o Mussum começou com aquele palavreado dele, aquela forma de falar, entendeu? É, matemática, aritmetes, raiz quadrades, aquele jeito dele. Cara, o Chico Anísio, é como o pessoal diz, esse cara, ele lançou uma quantidade absurda de humoristas. Não só na escolinha, mano. O que tem de humorista que esse cara apadrinhou, o cara via que era bom e tal. Não, vou lhe dar uma oportunidade aqui e tal. Então, é doido, cara, era imenso. Inclusive, uma das frases dele, o próprio Chico Anísio, era isso. Que um dos arrependimentos que ele tinha é que ele não pôde ajudar tantas pessoas quanto ele queria, apesar, mano, dele ter feito a história de vários humoristas consagrados hoje que a gente tem. E todo mundo trata ele como gênio, né? Que é gênio, mestre, tá? E não eram só os novos pra quem ele dava oportunidade. Ele também ressuscitava, digamos assim, comediantes esquecidos, né? Pelo público. E a skill dele de necromancer era no 5, né? E ele falava da seguinte forma para aqueles que criticavam essa atitude dele, né? De trazer de volta os comediantes mais antigos. Isso é a forma Manel, né? De se dizer. É. Mas os críticos chamavam a escolinha, tratavam como se fosse uma velharia, entendeu? Mas o Chico disse que esse povo era um ridículo, né? Esses críticos eram ridículos, que na verdade não se tratava de uma velharia, e sim de uma faculdade. Mas realmente a escolinha, cara, é sem comentários. O Chico Anísio, como saiu uma nota num jornal aqui de Fortaleza, que quando o Chico Anísio morreu, de filhos biológicos, ele deixou 8, se eu não me engano. Agora, isso. De filhos de profissão, cara, quanta gente não deve tudo que tem hoje aí de carreira, de profissão, de fama, ao Chico Anísio? É, cara, tá doido. Todo mundo é grato demais ao Chico Anísio, cara. Eu ia de Maranguape para o Crato e cheguei no saguão do aeroporto. E o alto-falante diz: passageiro com ficha cor de girimum, pode tomar seu lugar no bicho e adeus. E aquele adeus me preocupou, porque eu sei que alto-falante de aeroporto diz boa viagem. Aí eu fui procurar ver o avião, de fato, para aquele avião a palavra adeus era melhor empregada. Começa que a empresa chamava-se Maranguape Transportes Aéreos e a sigla era MATA. Bom, o avião era uma carroceria de caminhão que eles fecharam com cartolina, puseram duas folhas de palmeira como asa, o motor de um Buick 38, que era do padre, e na frente aquele ventilador de repartição pública, contact, contact. Mas a fila estava andando, eu estava na fila, entrei, sentei, entrou a tripulação, o comandante, o copiloto, a aerovelha, 86 anos. O comandante me deixou muito tranquilo, porque ele entrou, olhou para o copiloto e perguntou: a mudança é igual a de Fusca? Ali eu já vi que ele entendia. Fiquei tranquilo. Aí ele tentou ligar o avião. Ele abriu a janelinha e disse: menino, dá um empurrãozinho aí pra ver se pega. Aí juntaram oito, empurraram o avião, ele pegou, trepidava um pouco, tanto que o meu relógio veio parar aqui, mas eu não podia reclamar, porque o avião estava voando. Ele vinha a uma boa altura, vinha a 1,5 metros do solo. Chifre de touro que eu contasse, arrancou 8, mas está voando, vamos lá. Meu medo era que algum farol fechasse. Aí aconteceu a tragédia. Serviram o lanche. Porque lanche de avião é um sanduichinho, um refresco. Não, serviram uma empada para cada passageiro. Ainda me lembro, uma empada de jaca. E cervejas tantas quantas quiséssemos. Aí é aquilo, né? Bebe cerveja, bebe cerveja, bebe cerveja. Bebe cerveja, não tem saída. A cerveja conduz ao muro. Aí eu notei que começava a se formar uma fila no corredor do avião que ia desde o caminho do comandante até o escritório do Walter Clark. Até as iniciais dele estavam na porta. E o pior é que a fila não diminuía. A proporção que o tempo passava, a fila aumentava. É que a porta tinha enguiçado e ninguém abria. Não brinca! Sempre tem um mais nervoso, né? Eu bebi 8! Um deputado paraibano já fez valer seus direitos. Quando abriu, primeiro sou eu que eu tenho imunidade parlamentar. Chama o mecânico de bordo. Vem um mecânico com a chave de fenda da máquina Singer. Tenta... abriu, foi pior, porque a porta era dessa largura, quer dizer, uma porta por onde mal passava um, quiseram passar todos ao mesmo tempo, aí embolou. Primeiro, não, eu que já comecei. Ih, já comecei, que quentinho. O comandante falou: voltem todos para os seus lugares, que eu vou fazer uma lista e vou chamar um de cada vez. Dentro do avião, a voz do comandante, a voz suprema, voltou todo mundo. Um disse: comandante, se eu me mexer daqui, pode tirar meu nome da lista que não vai dar mais licença. Mas aí tem que obedecer. Aí voltou todo mundo. Uns, como puderam voltar. Uma moça, coitada, nem pôde negar ter voltado, porque o racha denunciava. O deputado foi conduzido, pegaram o deputado pelo colo, o depositaram numa cadeira, ele ainda disse: traz um plástico. Um senhor gordo vinha devagar pelo corredor, o que vinha atrás estava com pressa, vai, ele fui. Aí o comandante disse: eu vou chamar por ordem alfabética. Diz o baixinho lá atrás: comandante, meu nome é Itazoroastro, mas tá errado, eu me chamo Abigail. Interessa. É o nome da passagem. Adamastor. Adamastor levantou, entrou. Demorou um pouco, saiu. Foi muito aplaudido. Roda bastou, nada, tudo. Como é que é? É Big. O Big e os quatro saíram da lista. Belisário! Belisário levantou, entrou, deu um grito. Ué, que foi, Belisário? É que a minha calça de feixe é clay, eu tô com pressa. Beliscou, quase arranca. Camilo, chame outro. Eu sou um dos quatro do Big Big aqui, tá tudo certo? Né? Vou ter que tirar a segunda via dos documentos. Dulcídio entrou. Quando o Dulcídio ia entrando, um gritou: com revista não. Eu aí já tô preocupado, porque o meu nome é Francisco. Eu sei lá se escreveram com PH. Aí, Francisco, eu levantei. Quando eu vou entrando, o capitão me segurou. O senhor não. Falei, capitão, eu preciso. O senhor não. E o senhor vi? O senhor não bebeu a cerveja? Falei, capitão, mas eu comi a empada. Né? E o salário, ó.